Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Claro, nunca é tarde para desejar um feliz dia a todos. No fundo do espelho, onde você se vê, saudade. Há uma criança brincando de se esconder. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar aquela esperança que ela tem no olhar. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida. Aí o meu casal de luxo, meu parceiro Ed e Dona Vera. A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela é a atriz principal. Por coisa tão pouca, você não vai desistir. O show da carroça da saudade. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Aí meu amigo Jamaica Saudade. Ei Jamaica, esse é velha guarda. Fazendo a nossa comissão de frente aqui. Um abraço aqui do seu amigo Toninho, Jamaica. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar livre no espaço. Ou ficar presa no chão. Sempre só. Meu amigo Carapirá. Investigador, velha guarda, amigo de há muito tempo. E ele tá aqui com a gente, ao lado da sua filhinha. Um abraço aqui do maestro. Alô, Carapirá! Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. Fazendo você dançar. O que é que você quer que eu largue isso aqui? É só me pedir. Soldado, bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser. De ser cantor. É só dizer pra não. Zelador de um prédio qualquer, sentado ao portão, o portão dos sonhos que você. Chegando com a gente, o meu parceiro Ribamar Merengueiro. Diga o que você quer. Juntamente com a Dona Cláudia. Acaso não quis. Meu parceiro Pintado. Alô, Pintado. Feliz eu serei seu nada. Alô, Cione. Um abraço, um beijo pra você, menina. Saudade. Eu lavo e passo, sirvo a mesa e faxino, aprendo e te ensino. Posso até dirigir, comprar um táxi, só pra lhe servir. Aí o meu amigo Joel, taxista. Aí o careca pescador. A comitiva de Colares. Olha a galera de Colares aqui. Viver de dia pra você ser feliz. O que é que você quer que eu largue isso aqui? É só me pedir. Soldado bancário, garçom ou chofé. Amigo Leandro, o comandante aí dos nossos fugitivos. A nossa primeira equipe da carroça. Vivo e forte. Pra não morrer. Alô, Clodemir. Alô, Sara. Imperador, chegando com a gente, o nosso imperador. Alô, Rosano. É tudo nosso hoje. Botei o meu carro na estrada, saí por aí a rodar, tentando esquecer a saudade que você me dá. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. É de Toninho. Sobre o negro asfalto saudade. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. E passando que é tempo, hein? Eu não vou esconder a verdade. Fala que é tempo, cadê você? Que insiste. E por isso eu vou. Vem, empresário Dinaldo. Grande Dinaldo. É meu parceiro. Fala, Juju. O homem lá da. As aparelhagens antigas. Um abraço. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Deixa por aqui a nossa equipe Pérola, juntamente aí com manos, os manos lendários. Quero passear em carroça aqui, valeu. Eu não vou esconder a verdade. Ela tá aqui no lado. Existe. É nóis. E por isso eu voltei correndo. É o maestro. Buscar você. A gente começando na manha. Bora, mãezona. Bora, Priscila. Alô, professor Ronaldo. Como é que é? Você já não me dá mais atenção. Ausente, não me diz uma palavra. Tão perto o pensamento, tão distante. Aí meu amigo Valdo, aí a Kátia de amor, eu vi. Já por aqui ao seu lado. Grande Valdo, velha guarda. Porque esta. Alô, Saldanha. Pensa, meu amor. Aí, Lu. Porque esta. Vai levar o CD do maestro. Inesperada. Parece já não ter motivação. Sem o seu calor, eu fico enciumado. Na hora do beijo você não beijou. A carroça. Na hora do abraço não me abraçou. Carinho e afeto você não me deu. Nem mesmo um sorriso você me ofertou. Olhei nos seus olhos, você me evitou. Amor, o que aconteceu? Diga, meu amor, me diga, que é mentira este seu castigo, que só faz assim para fazer... Grande parceiro, que é tempo. Para brincar com... O homem lá da Feira do Açaí. Ele que é o rei do açaí. Quero. Como sinal. Sua boca. Convidou o maestro pro aniversário dele. Se vai do... Meu irmão, pelo amor de Deus. E o amor que sim. Muito açaí. Dentro do meu peito. Aquela carne de porco. Não corre perigo. Aí que é tempo. Um abraço aqui. Obrigado pela presença, viu, mano? É a luxuosa. Na hora do beijo você não beijou. Na hora do abraço não me abraçou. Carinho e afeto você não me deu. A luxuosa. Nem mesmo um sorriso você me ofertou. Olhei nos seus olhos, você me evitou. Amor, aconteceu. Diga, meu amor, me diga, que é mentira este seu castigo, que só faz assim para fazer ciúmes, para brincar comigo. Eu quero ouvir da sua boca que hoje vai dormir comigo, que o amor que sinto dentro do meu peito não corre perigo. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Direto do túnel do tempo. Eu já não suporto mais esta saudade louca. De tanto lhe chamar estou com a voz rouca. Minhas canções só falam de... Lúcio CD já gravando tudo aqui no Casota. Eu queria tanto que você me visse agora. Estou jogando toda a minha a vida luxuosa. Já não consigo viver sem você, não sou capaz. Lúcio Campos. Eu queria tanto que você me visse agora. Estou jogando toda a minha vida fora. Já não consigo viver sem você, não sou capaz. Estou sofrendo, amor, a falta que você me faz. Meu amigo Carapirá. Quase morrendo estou. Grande investigador Carapirá. Tá chegando aniversário dele. E ele já tá fechado com o maestro. DJ Toninho vai estar tocando lá no aniversário. Alô, Carapirá! Ele é sua noiva. Um abraço. Volte pra mim e não me deixe mais. A carroça. Saudade louca, de tanto lhe chamar estou com a voz rouca. Minhas canções só falam de você, nada mais. Eu queria tanto que você me visse agora. Estou jogando toda a minha vida fora. Já não consigo viver sem você, não sou capaz. Você me visse agora. Estou jogando toda a minha vida fora. Já não consigo viver sem você, não sou capaz. Lúcio Campos. Estou sofrendo, amor, a falta que você me faz. Quase existe mais. Estou sofrendo, amor, a falta que você me faz. Quase morrendo estou, volte pra mim, não me deixe mais. Estou sofrendo, amor, a falta que você me faz. Eu hoje acordei pensando, chorei sozinho. Eu não acreditei, você não estava mais. Me belisquei com força e vi que não era um sonho. Tentei me desligar de tudo e não fui capaz. Dei a casa inteira e louco gritei teu nome. E o abajur da sala aceso me fez lembrar. Uhul! Das horas de amor, das juras, amor e planos. De quando eu te fazia amor no mesmo sofá. Peços de amor, sinto no ar sonhos vividos. Hoje não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Com a gente, meu parceiro Robertinho, a Lara, sua primeira dama, diretamente lá do Guamá. Vem passear de carroça aqui no Casota. Ainda guardo em minha boca o primeiro beijo. Saudade, saudade. Ainda sinto teu perfume me acompanhar. No pensamento eu tenho ainda os mesmos desejos. O coração acelerado pra te entregar. Que bom seria se eu pudesse te ver agora. Fazer você acreditar que eu sempre te amei. Fazer você saber que nada mais tem sentido. Que nada é mais importante do que você. Saudade. Versos de amor, sinto no ar sonhos vividos. Hoje não vai. Sem você aqui, recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Ela foi embora, nem disse adeus. Deixou tristeza nesse peito meu. Égua do som. Quase despedaça meu coração. Quem me deu alento foi meu violão. Segura, Casota. Ficou comigo, me acompanhou. Pôs comigo essa canção de amor. Entrou nos bares todos que eu entrei. Fala, Priscila. E tomou os porres todos que eu tomei. Ei, Juninho! Volta bem depressa, volta, meu amor. Vem correndo ouvir esse teu cantor. Eu sei, um dia ela vai voltar, me pedindo em prantos pra lhe perdoar. A minha vontade vai ser dizer não. Tudo se perdoa, diz meu violão. Ela foi embora, nem disse adeus. Só deixou tristeza nesse peito meu. Aí o nosso investigador Medeiros, o famoso Carapirá, quase despedaça meu. Ao lado da sua noiva, aí é Natália. Eita coisa boa. Quem me deu alento, para mais uma hora, foi meu violão. Do jeito que você gosta, mais uma hora. Ficou comigo, me acompanhou, pôs comigo essa canção de amor. A carroça entrou nos bares todos que eu entrei e tomou os porres todos que eu tomei. DJ Toninho, volta bem depressa, volta meu amor. Alô Pernambuco, bora trabalhar, Pernambuco. Vem correndo ouvir esse teu cantor. Ô, música, meu Deus do céu. Arrebenta, Toninho! Você já foi despejada do meu coração. Eu digo para todo mundo que não lhe conheço. Seu nome já foi retirado do meu coração. Não quero saber o seu nome nem seu endereço. Agora cada um de nós vai para o seu lado. Você tem toda a liberdade que eu já lhe dei. Agora eu estou tranquilo e aliviado, não tendo que perdoar tanto como eu perdoei. Não fique esperando mais pela minha ajuda. Não posso consertar os erros que você cometeu. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda, até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Dale, Toninho! Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda, entender de uma vez que o nosso amor morreu. Estamos aqui, só começando aqui no Casota, a domingueira especial do Círio. Despejada do meu. E não tem hora pra terminar aqui, viu, gente? O povão já invadindo com tudo aqui no Casota. Não lhe conheço. Bora que é tempo, bora que é tempo. Seu nome já foi retirado. Tamo junto. Do meu coração. Como é que tá o açaí? Como é que tá o açaí? Não quero saber o seu nome, nem seu endereço. Saudade assim, ó. Simbora, Casota! Coragem pra dizer o quanto eu vivo sinto é bem mais forte que eu penso. Já deixa por aqui meu parceiro Nico. O Nico Saudade. Amigo Valdo Saudade. Alô, Valdo! Esse é a velha guarda. Luxuosa Carroça da Saudade. Jamaica, bora trabalhar, Jamaica. Como é que é? Hoje, quando acordei, lembrei de você, que há muito tempo partiu e eu triste fiquei. Hoje, nesta canção, minha amiga Denise chegando por aqui. Lembrar. Nas positivas dos momentos que juntos passamos sob a luz do meu parceiro Lobato lá do Açaí da Hora. Aí Lobato, ao lado da sua primeira dama. E aí Lobato, feliz sírio. Sonhando, vou seguindo o meu caminho. Sei que você ao me vai sentir a saudade que eu sinto e talvez vá chorar. Toninho, vou relembrar das promessas de amor. Talvez sem pensar, eu sei que preciso de carinho. Cansei de viver sempre sozinho. Sozinho eu vi que a solidão é a melhor companheira pra quem não tem amor e assim. Lúcio CDs. Quando você quiser voltar, estou a lhe esperar. Deixa por aqui o bonde. Contou. Lá deu nova dimensão. E amor. Bora, professor Ronaldo. Bora pra cima, Ronaldo. Foi você quem me deixou pensando em encontrar um amor maior que o meu. É o DJ Toninho. Quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais. Nunca pensei que você fizesse a falta que agora me faz. Espero que você decida volte logo pra mim. Mas volte pra mim se o seu amor for sincero, meu bem. Não me interessa você vivendo comigo, pensando em alguém. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Saudade. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Maluquinho. Deixa por aqui o meu parceiro Jay Igor e a sua primeira dama. Eu passei a única roça. Meu bem, não me interessa você vivendo comigo e pensando em alguém. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Uma sequência para você não parar de dançar. Aquela saudade, pai d'égua aqui. Saudade. Quanto tempo sem te ver. Hoje eu quero recordar o seu beijo, o seu carinho, que eu não consigo esquecer. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda. Serás sempre o meu amor. É. Só te encontro nos meus sonhos, e cada dia mais distante dos olhos que eu não posso ver. Vou vivendo, e só te encontro nos meus sonhos, e cada dia mais distante dos olhos que eu não posso ver. Luxuosa Carroça da Saudade. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda. Serás sempre o meu amor. Com a gente, meu parceiro Júnior da Braz e a sua primeira dama aqui no lado. Simbora, Casota! Sou uma ave que voa sem ninho, que vagueia por qual. Empresário Edinaldo. Alô, Edinaldo! Procurando um amor encontrar. Vou pela vida sem nada nas mãos e só levo ilusões e vontade de me apaixonar. A luxuosa da saudade. Sou esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro, e só fique por querer ficar. Não tenho dinheiro nem nada pra dar, é saudade que você quer, ele toca. DJ Toninho. Sou esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Estamos gravando CD ao vivo aqui no Casota. Lúcio Campos. Quero na cidade. Um amor verdadeiro que se entregue a mim por inteiro e só fique por querer ficar. É o DJ Toninho. Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama. Direto do túnel do tempo. Esse amor que mexe com meu coração, parece não tem jeito não. Você vive dia e noite nos meus sonhos, mas você parece que não quer saber. Sabendo que me faz sofrer, sempre vai a carroça. No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. Vejam só, você me diz que quer assim e diz que gosta só de mim, mas domingo vai com outro na matinê. Carroça da Saudade. Amanhã, segunda. Você que gosta de curtir aquela saudade nas segunda-feiras, a pedida amanhã via show, viu? A segunda do Real, e já é sucesso total. O ingresso, a cerveja, somente R$1 até 8 da noite. E amanhã vai ter a carroça, vai ter o Cineral. Amanhã na via show, a pedida pra você nessa segunda-feira. As lágrimas. Bora encarar lá, Jamaica. Amanhã. Eu posso evitar. Eu Carroça. Carroça da Saudade. Mais outra noite tão só. Sem você fico na pior. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Pra que sair por aí? Já nem sei me divertir. Em cima da Vila da Barca. Ela tá aqui no lado, já encena a cara. Minha amiga Denise comandando. Feliz ir a todos, viu? Os irmãos lá da Vila da Barca. Já marcando presença aqui no Casota. Juntamente com a sua. Aí a sua noiva, amiga Natália. Mais outra noite tão só. Lembro de você, me pondo pra cima. A falta que me faz desse louco amor. E nada mais me anima. Paixão, ainda te quero. Ainda te espero. Pra que sair por aí? A carroça. Meu bem, já nem sei me divertir. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Outra noite tão só. Lúcio CDs. Que eu gosto tanto, que eu não consigo compreender. E aí, mãezona? Às vezes sal, às vezes doce. Preciso decifrar você. É, luxuosa, inocente. Anjo, serpente, eu sei lá. Às vezes me deixa doente, mas tenho dom de me curar. Vamos embora, Casota! Você é meu quebra-cabeça, estranha luz do meu viver. Alô, que tempo! A cada dia mais mistério. O rei do açaí! E mais eu gosto de você. Você é meu quebra-cabeça, estranha luz do meu viver. Um dia desses eu descubro qual é a chave de você. Já marcando presença a nossa equipe, os nossos manos, os manos da carroça. Já marcando presença aqui no Casota. É você que eu gosto tanto, que eu não consigo compreender. Às vezes sal, às vezes doce. Preciso decifrar você. Maliciosa, inocente. Anjo, serpente, eu sei lá. Às vezes me deixa doente, mas tenho dom de me curar. Você é meu quebra-cabeça, estranha luz do meu viver. A cada dia mais mistérios, e mais eu gosto de você. Você é meu quebra-cabeça, estranha luz do meu viver. Dia desses eu descubro qual é a chave de você. Você é meu quebra-cabeça, estranha luz do meu viver. A cada dia mais mistérios, casoda. Zequinha Saudade também já na área. Deixou a saudade batendo nesse coração que só fez te amar. Luxuosa. Não, eu não posso nem acreditar que a minha doce amiga foi embora. Luxuosa. Não tenho guarida nem carinho, somente o meu violão e a mesa de bar. É a Luxuosa. Bate saudade, bate mais forte. Sem teu amor é bem melhor. Sente saudade, bate saudade, bate mais forte. Sem teu carinho é bem melhor. Sente saudade. Te mando um abraço, meu parceiro Ari, lá de Sori, juntamente com a comitiva lá da Vila da Barca, ao lado dos amigos aqui no lado. Bate saudade, mais forte. Sem teu amor é bem melhor. Sente saudade. E quando eu chego numa festa, vejo você com esse sorriso, num vestido bem bonito. Era sua cor azul sobre a luz vermelha, igual desses bordéis. Fala, maluquinho, dá um siga aqui, maluquinho. Sua bebida era licor, tinha um sabor rosé nos seus lábios macios. De um jeito encantador, pra mim mais que louvor, ver um corpo caliente. Ela não dá bola pra mim. Seu jeito é mesmo assim, um pouco excitante. Nem que o mundo se afastasse de mim por apenas um segundo. É, Luxuosa. Por aqui, meu parceiro Douglas, claro, ao lado dessa primeira dama, dando aquele passeio de luz aqui no Casota. E quando eu chego numa festa, Luz CDs gravando tudo, vejo você com esse sorriso, num vestido bem bonito. Era sua cor azul sobre a luz vermelha, igual desses bordéis. Sua bebida era licor, tinha um sabor rosé nos seus lábios macios. De um jeito encantador, pra mim mais que louvor, ver um corpo caliente. E aí, Ocione? Alô, Pintado! Mas grande Pintado, também a sua esposa, os nossos lambadeiros, velha guarda. Também com a gente aí, meu amigo Ribamar Merengueiro, dona Cláudia, o Ed, dona Vera, meu amigo Imperador, grande Rosano, também a sua primeira dama. Daqui a pouquinho aquele caqueado. Nasci de mim por apenas um segundo. Segura. beijinho ardente que você me deu. Me deixou tão cheio de ilusão, dizendo que o seu amor era só meu. Pegou fogo no meu coração, dizendo que o seu amor era só meu. Pegou fogo no meu coração. Você veio acender uma chama que estava quase apagada, me deixando louco por você. Juro, já não sei pensar mais em nada. Meu bem, lhe peço, não me faça sofrer. Estou lhe amando pra valer. Você vai ser minha namorada. Seu corpo juntinho ao meu, quero sentir. E da sua boca eu só quero ouvir lindas palavras quando a gente amar. Aquele beijinho ardente que você me deu, me deixou tão cheio de ilusão, dizendo que o seu amor era só meu. Pegou fogo no meu coração. Também está chegando com a gente o nosso empresário Ney, lá de Ney, a Estância Ney Materiais de Construção, lá no Sideral. Ele que é patrocinador aqui do Maestro. Vamos embora, aquela saudade, Pai Dego aqui. Mesma roupa branca, aquela com que nós casamos. E o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédios, minhas forças se acabando. Com a mesma roupa branca, nosso Senhor está me chamando. Nosso Senhor está me chamando. É luxuosa. Nosso Senhor. O amigo Silva da Marambaia também já marcando presença. Alô Silva, é maluquinho. Nosso Senhor. O maluquinho deu pra outro lá fora. Tudo ficou em silêncio quando eu a ela disse: lindas flores estão bordando a ladeira. E eu já não quero nada. Sinto a vida já findando. Senhor, Deus, assim o quis. Lá pro céu está me chamando. Lá pro céu está me chamando. Carroça, nosso Senhor. Show da Carroça da Saudade. A verdadeira realidade musical em recordações. Meu amor vem se mantendo apesar das estações. Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. Foram folhas como outono, mas ficou o meu amor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Porém nesta primavera quero renascer qual flores. Que depois de longa espera enche os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Bom, de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Bom, de novo vou amar, tentar de novo um sonho. Eita saudade, Pai D'Égua. Professor Ronaldo, hoje tá carreira solo, né, garoto? Vai te queimar. Aí depois ele tá chorando lá pelo Face. Não! Porém nesta primavera quero renascer qual flor. Agora, Valdo. Valdo Saudade. Que depois de longa espera enche os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Bom, de novo vou amar. Grande DJ da Seasa, lá do Entrocamento. Bom, de novo. Alô, Dinei. Vou tentar de novo um sonho. Amigo cara de balsa, mandei lá. Grande empresário cara de balsa, já na área. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei. Só você amei e sempre vou amar. É. Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Aí, Luciano. Deixa-se. Aí, Luciano, Deus chega. Meu amor é demais. Empresário Charles, o homem da hidráulica Belém. Meu bem, é meu parceiro esse aí. Se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. Meu amigo Lobato. Meu amor é demais. O homem lá do Açaí da Hora. Meu amor, juntamente com a sua esposa. Também o seu genro. Dia e noite só tá curtindo aquela saudade aqui. Tentei te esquecer e não fui capaz. Alô, Carapirá. Olha a sua noiva Natália. Meu amor, grande investigador Carapirá. Tá chegando o aniversário dele. E o maestro vai estar lá. www.cdsdeaparelhagens.com